Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Smoke on the water, fire in the sky. É o som do rock and roll. A gente volta com mais uma edição do podcast do blog. Let's get ready to rumble! E dessa vez a gente começou com Smoke on the Water, uma das maiores clichês da história do rock and roll, numa semana de clichês, né? Já que ninguém para de falar de Michael Jackson, até mesmo os fãs de Michael Jackson já estão ficando saturados com o assunto. Mas a gente também não vai ficar aqui no clichê durante esse podcast, porque se antes a gente estava falando muito de WWE, nesse podcast nós iremos cruzar a linha, se podemos assim dizer, para falar sobre a outra federação das grandes federações americanas, que é a TNA, a TNA. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu, Jack, que estou aqui falando, só podia ser com esse meu belo cantorio de entrada, como o pessoal estava acostumado. Não estou aqui sozinho, vou começar a apresentar quem está com a gente hoje, que já pode até comentar sobre essa minha performance artística em cima desse mito do rock and roll, que é Smoke on the Water de Deep Purple. Flávia Old School, famosa Ju, presente com a gente. Diga o seu alô pro pessoal. Eu já falei que Ju é o seu passado. Pode parar com isso, que eu não tô gostando. E não, eu até gosto das entradas aí. Eu acho que deixa bem característico, né? Todo mundo já começa a escutar o podcast e já sabe de onde que é por causa da entrada. E quem também está presente é o Xandão Dead, que apesar desse nome, apesar de fazer a pose aí de fã do Undertaker e de ter aquela pose ali do Randy Orton, na tão famosa foto, ele não tem a voz do Hulk Hogan, não tem a voz do Triple H, mas tem aquela voz do Michael Jackson cantando ABC com 5 anos de idade. Dá o seu alô pra galera aí, Xandão. Boa noite aí, beleza, galera? Boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia aí. Sempre aí, mantendo a pose. Com certeza, e falando em vozes, né? Nós temos aqui, com certeza, conosco ele, o grande ring announcer de motel de beira de estrada, Fábio Covale. Dá o seu alô aí, camarada. geral tá pagando aí que minha voz tá meio apresentador de Noite da Seresta aí na Rádio Tupi, mas agora que vocês estão falando, eu vou começar aí, eu vou falar com uma voz mais, como você disse aí, Michael Jackson cantando ABC aí, que é um patamar mais chegado no meu, porque cantor aí de Noite de Seresta não é muito bem, mas vamos aí, né, vamos ver o que vai dar essa podcast sobre a TNA, muita gente aí criticando que a gente só fala sobre a WWE, mas vamos ver aí, né. Beleza, então nós vamos aqui seguir. Fábio, nós temos alguma cartinha do leitor ou algum pedido ou alguma coisa assim nessa semana? Ou podemos já partir direto para os nossos assuntos do debate? Bem, eu recebi aqui até uma cartinha do nosso companheiro aí, Jorge Marx, conhecido aí como King também, né? Até que ele enviou pelo meu MSN, né? Acho que não tá chegando aí na nossa caixa postal, mas ele quer saber o que a gente acha de fãs que criticam aí as atitudes de outros fãs. E aí é um assunto polêmico, eu vou seguir aqui na ordem para todo mundo poder comentar. Então, damas primeiro, né? Já que nós temos damas aqui para comentar. Xandão, pode fazer as honras aí. Pode passar para a Flávia, as damas primeiro aí. Então tá certo. Flávia, pode comentar aí o que, que você acha de fãs que criticam atitudes de outros fãs. Criticar é muito fácil, né? É sempre mais fácil você criticar do que levantar uma discussão sadia sobre algum assunto. Eu acho uma grande perda de tempo. É bem melhor você conversar, tentar ver o lado do colega, porque a gente sempre aprende dessa forma, né? É verdade. E você, Xandão, o que você tem a dizer sobre esse tipo de situação? Pô, foi um caso que até teve um texto do espaço dos leitores aí falando de tolerância, né? Se bem que é mais ou menos isso aí que a Flávia falou também. O negócio é conversar, cara. Não é ficar discutindo com alguém ou ficar falando e tentando mudar a cabeça da pessoa. O negócio é conversar mesmo e aceitar. Cada um tem seu tipo de pensamento. Se o cara quer ser fã do Batista, o cara pode ser fã do Batista, John Cena, tanto faz, cara. Pois é, afinal, se existem torcedores do Flamengo, qual seria a vergonha de torcer para o Batista? Fábio Cormari, vice-campeão da Copa do Brasil. Diga aí, camarada, qual a sua opinião sobre o assunto? Cara, meio complicado, né? Mas quem critica outro fã, eu acho um completo trolha, cara. Sei lá, acho muito sem noção criticar o cara por torcer por algo, né? Torcer de certa forma por algo. Acho que não precisa disso, né? A luta livre aí que não é tão dissipada aí no nosso país, ainda os poucos que acompanham são criticados. Eu acho que é muito, muito nada a ver isso. Quem critica e acho que deve se sentir inferior e criticando, ele deve se achar aí, criticando a atuação dos outros, deve se achar superior, né? Então, reprovo totalmente a atitude assim. Não tem o porquê disso, né? Fã é fã e torce do jeito que bem entender, do jeito que se divertir aí. Desde que não ofenda o outro fã. Pois é, eu sou a favor de que todo fã viva e com toda a sua intensidade, a sua torcida. Ele só não pode quebrar a barreira ali da ética, né? Ou seja, tem que saber que a sua liberdade termina onde começa a interferir na do outro, né? Então, fora isso, ele pode fazer o que ele achar melhor. Se ele vai curtir tendo um perfil fake do John Cena no Orkut, deixa ele fazer, entendeu? Se você acha isso ridículo, não faça você e deixa o cara fazer à vontade. Se ele gosta de uma companhia ou outra, o problema é dele, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. É que nem por exemplo, muita gente aí ficou reclamando, como assim, eu acho ridículo que o cara cria um blog e o blog é ruim. Cara, eu acho sinceramente que se ele quiser escrever na internet, a internet é um lugar livre, ele cria o blog e escreva do jeito que ele quiser, entendeu? Agora, se alguém vai ler ou não, outra questão, mas ele também tem que ler. Pois é, entendeu? Claro que os blogs, conforme vão ficando maiores aí, vão tendo uma maior exigência com a qualidade do que você está escrevendo. Mas se isso vai fazer ele viver melhor a torcida dele, vai fazer com que ele curta mais a paixão dele, deixa ele criar, entendeu? Só é ridículo assim, algumas atitudes, né? Por exemplo, de caras que copiam conteúdo ou inventam coisas que não existem. Como, por exemplo, o caso do cidadão lá que foi dizer que entrevistou o John Zandick, ou do outro que inventou aquela história de que o Batista estava na praia do Rio de Janeiro quando estava machucado, né? Sempre tem dessas. Entendeu? Ou o cara também virar Dayaninha. Daí é outro caso, né? Daí já é boiolagem, na verdade. Entendeu? O cara que já tem até mesmo o nome de traveco que ele vai usar quando fizer a operação de mudança de sexo. Então, esse tipo de coisa aí que complica. Mas fora isso, eu acho que o fã não tem que implicar com o jeito do outro de torcer, não. E tem uma coisa é o seguinte, você criticar o lutador e outra coisa é criticar o fã, né, cara? Pois é, entendeu? Claro. Claro, exatamente isso. Eu posso não gostar do Batista, mas aí se o cara gosta do cara, eu vou dizer que ele não entende nada só porque ele torce pelo Batista? Claro que não. Sei lá, às vezes o cara acha legal um cara musculoso de sunga correndo pra lá e pra cá, amigo, opção de cada um, entendeu? É isso daí mesmo, cara. Se eu gosto da entrada aí da Beautiful People e a Flávia gosta da entrada do Batista, por aí não tem nada a ver, né? Batista não, por favor. Socorro, corre com Batista de perto de mim. Agora se for a entrada do John Morrison é outra história. É, vamos bater na madeira aqui porque o cara tá fora, então é melhor seguir, né? Melhor não trazer zica. Pois é, meu amigo. Mas John Morrison que entra aí com um grande clássico também de Jimi Hendrix. Mas enfim, então vamos seguir já com o nosso tema de hoje, que é TNA. Vamos cobrir vários assuntos da companhia, né, que tem sido uma grande surpresa e uma grande constância em bons shows e bons pay-per-views nesse ano. A gente vai conversar sobre atualidades e curiosidades da companhia Total Nonstop Action Wrestling. Então, beleza. Acho que a gente já pode... Vou até puxar um papo aqui para começar, que é o seguinte. Vamos falar um pouco do The Blueprint Matt Morgan, que eu acho que é um papo bastante interessante, porque a gente estava falando do Batista. E é só eu ou vocês também entendem que o Matt Morgan ocupa na TNA mais ou menos a gimmick que o Batista deveria ocupar lá na WWE? Pelo visto, né? Eu até que não estou acompanhando totalmente a TNA ultimamente, mas o Matt Morgan é aquele estilão, né? Gigantão, entra aí com a força bruta. Só que eu acho que ele é um Batista sem grife, mas melhorado um pouquinho, né? Ele ocupa aquele espaço ali do grandalhão, né? Daquele que... do animal. Mas acho que ele vem demonstrando em muito mais técnica que o Batista, né? Não que isso seja grandes coisas, mas acho que ele tá sabendo juntar o tamanho com a força com a técnica, né? Em alguns combates. Eu gosto dele, cara. Não sei se... pelo que eu vi dele acompanhando, tô achando um bom lutador. É, mas ele ainda... eu acho ele um pouco imaturo dentro do ringue ainda. Tanto que nessa luta que ele teve com o Sting, na hora que falhou lá o que tava planejado pra acontecer, ele ficou meio que sem saber o que fazer, né, no final da luta. Eu acho que ele ainda precisa de um chão aí pra poder saber agir dentro do ringue. Aquela coisa que a gente fala da psicologia, né? Eu acho que o Batista, ele já foi um animal, depois ele amansou um pouco, e agora que ele tá querendo voltar a ser o que ele era, entendeu? E o Matt Morgan tá seguindo o mesmo tipo aí, a mesma gimmick, né? Parecida, né? Eu acho interessante que o Matt Morgan, ele se valoriza assim como se fossem projetar um ser humano pra ser um wrestler perfeito, teria as qualidades físicas dele, né? E eu acho que ele consegue preencher isso aí, mas é o que o Fábio falou também, é o Batista sem grife, né, mas melhorado, porque ele realmente não é o nível de um main eventer ainda, ele não tem essa, como a Flávia falou, ele não tem aí a psicologia de ringue, nem a experiência, né, ele não é um cara que poderia ser um main eventer, assim, da noite pro dia, né, mas eu acho que o papel dele de ser o monstro, entendeu, a gimmick dele eu acho que ele representa muito bem. Não sei se vocês concordam. Aliás, o Matt Morgan que tem aquela brincadeira lá de um projeto chamado Operation Immortality, né? Operação Imortalidade, de um cara aí que mandou o DNA, ou vai mandar o DNA do Matt Morgan pro espaço, né? Sei lá pra quê. Mas tá aí, né? Beleza. Estranho. Cara. Pois é. E é interessante porque o Matt Morgan tem um problema, né, psicológico, sério mesmo. Ele é diagnosticado com déficit de atenção, né? O famoso DDA. Ele tem problema mesmo. Isso que explica, né? A falta de atenção ali no... acho que no final de combate. E eu gostei dele ter perdido pro Sting, né? Acho que se ele fosse pra Main Event Mafia, ia ficar meio perdido ali, ia perder um pouco a visibilidade que ele tá tendo agora, né? Acho que foi uma derrota que trouxe bons frutos pra ele, pelo menos. Acho que entrar pra Main Event Mafia nesse momento não seria uma boa pra ele, não. Ah, é, agora inclusive, vamos conversar sobre isso, porque Matt Morgan continua perseguindo, né, sua chance dentro da Main Event Mafia, né? Ainda mais agora que o Sting saiu, e aí não vai ter mais aquela, digamos, obrigação de ser um campeão, né, mundial, porque a Main Event Mafia e o papo do respeito acabou com a saída do Sting. E o Matt Morgan fica ali executando as tramóias, né, do Godfather Kurt Angle. Atacou, por exemplo, o Sting, e agora, nesse último Impact dessa semana, ele atacou o Christopher Daniels, né, para não deixar que o Christopher Daniels viesse ao socorro de AJ Styles durante o main event do Impact. E ele vai fazendo isso porque o Kurt Angle disse que isso aí é a avaliação do Matt Morgan para ver se ele merece ou não entrar para Main Event Mafia. O cara seria ali mais ou menos um leão de chácara, né? Tal, e ficar batendo nas pessoas. E o interessante é que o Matt Morgan tem mostrado um motivo do porquê ele quer entrar, né? Ele quer o dinheiro aí que a Main Event Mafia deveria pagar de salário. Então, assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Matt Morgan deve entrar ou não? E ele vai entrar ou não, né? Ou ele vai ficar sendo sacaneado aí de fazer 300 coisas pro Kurt Angle e nunca vai entrar? Sempre vão ficar, olha, mas faz mais dessa coisa, faz mais aquilo ali. Bem, acho que ele tá sendo disso daí, né? Acho que ele tá sendo meio que, como você falou, o leão de chakra, né? Vai ali e desce a porrada. Só que é um problema da Main Event Mafia, né? O que era a ideia principal de só campeões mundiais, né? Então acho que ela começar a se perder aí, a entrar Matt Morgan, daqui a pouco entra mais uma e virar uma NWO da vida. Então tem que cuidar, até porque a Main Event Mafia começou arrasadora, né? Aquela emoção que, nossa, juntou todos aqueles grandes lutadores, campeões mundiais. Daí começou a meio que decair, né? Porque ganhavam tanto das equipes rivais ali, que foi ficando meio obsoleto, né? Ficou meio desgastando. E se começar a entrar Matt Morgan, começar a entrar o Kip James, que tinha entrado por uma noite, né? Acho que Main Event Mafia isso tem a perder. E espero que o Matt Morgan fica só na tentativa aí a entrar, só seja testado, porque eu não gostaria de ver outros aí lutadores traindo o movimento da Main Event Mafia, né? Que é só campeões mundiais. Vocês podem dar opinião aí também, Flávio e Xandão, sobre o assunto, inclusive falar se vocês acham que o Matt Morgan não vai entrar, o que vai dar, o cara vai se revoltar e vai cair no pau aí com a Main Event Mafia, vai querer pegar o Kurt Angle, ou ele vai botar o rabinho entre as pernas e chorar na cama, que é lugar quente? Não, eu acho que o Kurt Angle vai abusar dele até chegar um ponto que ele não vai mais aguentar, né? Afinal, ele é o cara que quer ser o forte, que quer parecer o maior da empresa, então ele não vai aceitar isso muito tempo. Pelo menos eu acho que ele não entra na Main Event Mafia, eu espero que não entre, porque como o Fábio falou, eu acho que a partir do momento que começar a entrar muita gente aí, acaba. Fica sem motivo, né, de ter um grupo. Pelo menos aí por hora, eu acho que ele também não entra não, cara. Vai ficar ali ralando mesmo e... Quem sabe, né, se ele entrasse assim, se ele pegar um título e tal, mas acho muito difícil também. Até porque, né, vamos combinar, se ele entrar ou não entrar, também não vai ser uma diferença enorme. Mas até porque, Jack, não sei se pode me auxiliar, quem de campeão mundial que ainda não entrou na Main Event Mafia e que tá ali, pô? Olha, cara, vou te dizer que a gente pode considerar o Rhino como campeão mundial, podemos dizer isso? Não, o Rhino e também tem as mulheres ali, né, as knockouts, não sei se serviria, né, não seria apto para alguma uma knockout entrar na Main Event Mafia, mas tem poucos, né, se... Olha só, vou te falar que ainda a minha cabeça de campeão mundial não tá lá, tá? O Rhino, né, que já foi tanto campeão pela... TNA, quanto pela ECW, né? Uhum. Foi campeão do NWA World Heavyweight Championship. O Mick Foley, né? O Jeff Jarrett e o AJ Styles são os as pessoas aí que tem na minha cabeça que foram campeões da TNA e não estão na Main Event Mafia. Só que são pessoas que não têm o porquê, a princípio, né, de entrar aí na stable, porque tá no contrário, mas depois que Samoa Joe entrou... Se quer falar, né? Aliás, eu esqueci aqui de um, né? O Abyss também já foi campeão mundial. Então... Mas aí já vem um assunto interessante, né? Que é justamente essa... E o Raven, né? O Raven também. Mas já vem um assunto interessante que é esse turn aí do Samoa Joe que apimentou a Main Event Mafia por completo, né? Eu também acho que o Matt Morgan não vai entrar. Ele já deu meio que um ultimato no Kurt Angle, que ele não ia ficar fazendo as coisas de graça, que ele não era bobo. Mas eu quero ver o que vai acontecer com o Matt Morgan, né? Porque eu não acho que ele vai desistir assim, não vai querer se vingar, não. Mas se ele querer se vingar, eu duvido que ele tenha força para se opor contra a Main Event Mafia. Mas enquanto isso, ela vai colecionando inimigos, né? Então... vai ficando perigoso. Mas e aí, o que vocês acham desse turn aí do Samoa Joe? Convenceu, não convenceu? O que vocês esperam disso? Flávia, com a palavra. Me convenceu completamente, né? Foi uma surpresa que eu particularmente gostei. Eu achei que o Samoa Joe tava me enjoando um pouco nessas últimas lutas. Não por causa da gimmick dele, que eu acho bem bacana, mas... tava muito perdido, assim, tipo, sem utilidade, sei lá, eu não tava gostando. Mas agora que ele mudou, que ele entrou na máfia, eu gostei bastante, cara, e eu não vi esse último, mas eu vi o penúltimo, aquela cena lá no ringue, ele com AJ Styles, nossa, foi muito bom aquilo. Pois é, Xanda, eu também acho impressionante a mudança dele. E eu acho legal que tu não vê que não é uma coisa aleatória, entendeu? Desde que ele voltou, ele vem assumindo uma postura muito diferente. Realmente vem mostrando um lado negro do Samoa Joe, né? Que levaria ele... Meio que deu sentido pro que ele tava fazendo, né? Que tava aparecendo sem motivo e, de repente, eu gostei demais. Ele começou, eu vi o último PPV, eu fiquei até meio assim, me impressionou um pouco, né? Porque ele começou falando que ia brincar, que ia matar, que ia não sei o quê. Foi, aí chegou na hora lá, ele deu a cinta lá pro Gantt. Eu achei bacana essa saída dele pra massa aí. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas eu ainda acho que tem caroço nesse angu aí, cara. Será, Fábio, que o Samoa Joe estaria num papel de cavalo de Troia ali, de repente, o cara... diz que entrou na Main Event Mafia pra ganhar confiança e quando menos esperar o cara dar uma reviravolta e sacaneia todo mundo, ou ele realmente assumiu seu papel, eu sou campeão mundial e vou estar com os caras mesmo, que é o melhor a se fazer na companhia. Cansou de levar na cabeça, né? Até eu quando ele voltou, né, com as pinturas no rosto mais diabólicas e tudo mais, eu até meio que estranhei. E eu assisti, tentei né, assistir ao vivo o último pay-per-view da TNA, mas como a internet não cooperou, eu vi meio pipocando, né, o lance final ali, que o Samoa Joe e o Kurt Angle no topo da escada, e depois, né, que eu vi o que aconteceu, eu fiquei muito surpreso mesmo, né, mesmo vendo essa nova postura dele, mais lado negro da força, entregar de bandeja um título assim, foi meio estranho, né. E sobre ser uma cilada, né, uma cilada Abino, eu acho que pode ser, cara, seria interessante, né, ver isso daí, muito interessante, por sinal, só que acho interessante, mas prefiro que seja, que ele fique ali na Main Event Mafia, até porque eu ainda creio que o outro samoano aí famoso, o Maga, pode vir aí pra TNA e armar uns bons confrontos aí com ele, e até o Mr. Kennedy, né, a gente tá falando de campeões mundiais, eu até me lembro de uma frase que o Michel Cerdeu falava muito aí, que o Mr. Kennedy tá, luta muito bem, ganhou do Undertaker, mas não é campeão mundial, né? Então acho que vamos se lembrar disso daí, né? Um meio de querer ajudar o Mr. Kennedy que não tinha ganhado nada. Mas eu acho que com a vinda desses dois lutadores aí, a gente tem a ganhar muito umas rivalidades mais apimentadas. E com Samoa Joe, né? Vamos ver se rola um confronto samoano aí que muita gente espera. Até porque vocês vão concordar comigo que o Samoa Joe agora, que ele é o Nation of Violence, tá melhor do que aquela gimmick de Daniel San com o Kevin Nash, né? Até quero lançar uma pergunta aí. Quem que vocês acham que é um wrestler aí mais preparado? Samoa Joe ou o Maga? Ah, eu fico com o Samoa Joe, cara. Desde a época dele de Ring of Honor, eu acho que o cara é um dos melhores lutadores que tem aí na atualidade. O cara luta muito, é muito comprometido com o que faz, tem habilidade, tem resistência e boa desenvoltura, entendeu? É um dos caras que eu acredito que é o futuro do wrestling mundial, é o Samoa Joe. Sem contar que ele teve, né, aquela luta com o Kenta Kobashi, né? Que, pelo amor de Deus... Vai ser comentado até a eternidade essa luta. É, pra mim, sempre vai ser uma luta que marcou a minha vida no wrestling, entendeu? Jamais vamos esquecer dele tomando aquela quantidade de chop, né? Ele tomando ali o tal do Machine Gun Chop, né? Que é aquela sequência de knife head chops no peito, né? Quase chorando, ficando com o peito roxo e aguentando, né? Então, pra mim, sempre me marcou. Então, pra mim, é o Samoa Joe. Eu também prefiro ele, apesar de não ter visto tanto, assim, de não ter acompanhado... Não ter vindo acompanhado tanto tempo. Mas pelo pouco que a gente já vê dentro do ringue, o cara sabe o que faz, né? Ele é incrivelmente ágil, é absurdo aquilo ali. E ele cativa demais, mesmo agora que ele tá sendo heel, ele ainda tá cativando ainda mais, pelo menos eu que gosto dos heels, né? Pô, cara, eu gosto pra caramba do Maga, assim, mas ele tá meio pesadão, não sei, mas é isso aí que a Flávia falou. O Samoa, ele, o tamanho dele, o peso, ele tem uma habilidade, uma agilidade fora do normal, né, cara? E o Samoa Joe trabalha com todos os fundamentos, né, com submissão, com golpes aéreos, com golpes de suplex, com golpes técnicos, com golpes de impacto, tudo quanto é coisa, né? E até lembro de uma vez que eu trouxe alguns amigos em casa e fui mostrar pra eles uma luta do Samoa Joe. O pessoal até não conhecia o wrestling torcendo: vai, gordinho, vai, gordinho, vai, gordinho, acaba com ele, gordinho. Então, pô, deixou a galera aí empolgada. É o que você disse, Jack. O Samoa Joe vai se firmar como um grande ícone da história da luta livre e tem muito potencial. Só que, sei lá, cara, acho que traiu o movimento, né? Se fosse assim, samoano pra mim tem que usar o nome de Samoa, tem que bater a cabeça na parede e fazer aí atitudes humanoides. Acho que uma vez o Maga, sempre o Maga. Eu adoro demais essa gimmick aí de samoano clássico do Maga. Nada supera isso. Eu sou fã do Maga, mas seria interessante ver um confronto, né? Dois gordinhos que esbanjam aí talento. Pois é, então a gente pode continuar aqui falando sobre as várias storylines da TNA, né? Acho que quase todas as divisões aí estão com suas storylines rolando. Agora uma coisa também que eu queria conversar sobre é a divisão feminina, né? Isso, fala da mulherada. É verdade. Tá com uma fieldzinha aí ficando interessante em volta do título, né? Da Beautiful People contra a Tara, né? Que somente agora eu me liguei que Tara é de Tarântula. Não tinha entendido o lance, mas. E a Awesome Kong também tá aí lutando. Inclusive, a gente teve no último Impact uma luta de duplas, né? Tara e Awesome Kong contra Angelina Love e Velvet Sky. Onde no final do combate, né, que foi vencido pela Awesome Kong e a Tara colocou uma tarântula viva andando sobre o corpo da desfalecida Velvet Sky, que aterrorizou todo o resto da Beautiful People que saiu correndo. Diga aí, Flávio, o que você acharia de colocar uma tarântula levantando com você ali caída no chão? Olha, eu encarava até taxinha, mas tarântula eu não encarava. Eu saía correndo, gritando, ia fazer um escândalo horroroso. Pois é, né, cara? Essa mulherada aí da TNA tá meio entrando no discurso que o Gil fez, né? Vale tudo, só que... só não vale. É, eles estão fazendo coisas muito, muito extremas, né? Acho que isso daí de apanhar aranha e não é qualquer uma que aceitaria. E elas estão se dando muito bem nessa, né? Essa chegada da Tara aí. Deu uma boa impulsionada na sessão, né, de feminina, que já era muito boa. Eu tô gostando demais dela, da federação. Ela não vai demorar muito pra conseguir o título. E acho que eles estão muito bem servidos de knockouts aí, né? É, inclusive há de se comentar, né? A gente não comentou na época. O combate da Monsters Ball, né? De Intergender Match, algo assim. Do último pay-per-view. A gente viu aí a Daphne e a Taylor Wilde fazendo coisas que não eram de se esperar, né? O que vocês acharam desse combate e da atuação das lutadoras? Cara, o combate foi muito bom. Eu fiquei impressionada. Eu não esperava que elas fossem fazer isso, né? Tanto as taxinhas quanto o pulo lá da Taylor Wilde. Nossa, foi muito bom, só que eu acho que eles acabam pecando, tentando repetir isso no show seguinte, sem tanto motivo, assim. Porque teve de novo a luta das mil taxinhas, lá 10 mil taxinhas, e de novo a Taylor jogou a Daphne nelas. E eu não entendi por que fizeram isso, meio que pra quê, depois de uma luta que foi tão boa. É, isso aí é o que é diagnosticado no Luta Livre como síndrome de Bob Leão, né, cara? Tu fez um negócio legal no show, tu vai fazer todo dia, né? Coitado do dia que o capoeirista lá, o Kid de Abelha, foi pular da iluminação, meu amigo. Na segunda vez, todo mundo já, né? Agora é todo dia, todo show o cara tem que pular de lá. Se não pular, ele perde emprego. É aquilo, né, Jack? Imagina se o Undertaker jogasse o Mick Foley toda vez nas mesas, né? Não ia ter a menor graça. Tem que pular no câmera toda vez também, já pensou? Pois é, né? Afinal, fazendo a mesma coisa todo dia já basta o John Cena, né, velho? É, não só ele ultimamente, não só ele. Ele, CM Punk, né, outro. Os passinhos marcados já, né? Pois é, cara. Impressionante. Triple H. Mas a gente não tá falando de WWE. É, opa. É verdade. Vamos voltar ao assunto aqui da TNA. Eu acho que realmente a divisão das knockouts está sendo interessante. E eles estão conseguindo fazer a coisa de uma forma que não é o momento que você sai para comprar lanche, entendeu? A luta feminina. Pelo contrário, você fica até intrigado em acompanhar a storyline e os combates. E se você for ver, eles estão tendo um cuidado muito interessante de... Não é de qualquer forma, não é com despreparo, entendeu? Por exemplo, a Taylor Wilde, que nunca... deve ter pensado em fazer uma luta hardcore na vida. Então ela teve muita coragem, ela fez muito golpes aéreos ali, ela realmente merece os parabéns. Mas ela tá progredindo, né? Então ela não recebeu nenhuma pancada assim muito diferente, né? Recebeu cadeirada e tudo mais, mas não teve nada de sangrar. E certamente aquela mesa que ela pulou em cima tava já quebrada, né? Porque eles colocaram um pano vermelho em cima. Mas eu até imagino por quê, que é a questão do peso, né? Uma coisa é o Samoa Joe pular em cima da mesa, vai quebrar, óbvio. Agora, quanto que pesa aí a Taylor Wilde, entendeu? Realmente deve ter ficado na dúvida, pesa de bem. Se a gente pular e não quebrar, vai ficar ridículo, né? Então... Ah, mas com certeza, né? Pra fazer algo arriscado ali, eles estão se superando. Até porque na WWE... A coisa mais arriscada que eu vi foi luta no pudim e luta na lama, né? Luta no chiqueiro. Mas elas estão demais, cara. E até tem que frisar aquele ponto que é, acho que é o supra-sumo, né, Jack, da sessão feminina, que é a entradinha da campeã aí, e a sua trupe. Pois é, cara, eu ainda acho que eu vou morrer disso aí, entendeu? Eu não fumo não, mas acho que eu morro ainda disso aí. Pois é. Agora, já que a gente falou de Daphne e de Taylor Wilde, cabe falar da Field, que elas estão envolvidas, do Abyss, Dr. Steve, Raven, né? O Abyss tá louco, completo, né? Completamente louco. Nesses últimos impacts ele ficou procurando Dr. Steve de qualquer jeito, quebrando tudo que ele achava no caminho, batendo em todo mundo, até que apareceu ali no telão o Dr. Steve falando com o Abyss e havia sequestrado a, digamos, namorada de Abyss, a Lauren. Então, vamos lá, o que vocês acham que vai dar essa feud? Será que a gente vai ver um combate hardcore do ECW Original Steve Richards contra o Abyss? E será que depois de tudo o que o Steve Richards já passou, ele teria ainda peito para encarar um combate hardcore com o monstro Abyss? Pois é, né? Até que essa Monster Balls aí, que as mulheres aí fizeram muitas coisas incríveis, inovadoras, mas pro Abyss e pro Raven é algo meio do cotidiano, né? O Dr. Steve, que eu acho uma gimmick muito nada a ver, né? De doutor aí. Eu acho que ele tem muito o que mostrar ainda. A gente conhece aí da ICW e tempos atrás. Tem talento, né? Mas faz tempo que a gente não vê uma demonstração aí hardcore, dizer assim, meio extrema pelo lado dele. Seria interessante, né? Aí o Abyss armando a feud com ele. Seria algo muito interessante de ver como o Steve Richards aí está atualmente, né? Seu físico atualmente, porque faz tempo que a gente não vê uma luta, né, verdadeira dele. É, né? Pelo menos ver se ele sair da análise, porque eu coisa sem noção essa do Abyss sendo analisado pelo Steve Richards, né? Bem estranho. E como tudo que tem que acabar dentro do wrestling tem que ser resolvido dentro do ringue. Eu acho que tem que botar os dois pra lutar sim, e eu espero que isso aconteça e que seja uma boa luta. É melhor o Dr. Steve preparar o lombo aí, porque ele vai apanhar muito mesmo. Assim que tem que ser, porque ele tá muito chato. E ele viu a luta tava chata, ele segurava todo mundo, segurava o juiz, ele atrapalhava. Eu espero que ele tome uma coça aí. Essa coisa da invasão direto, né? Invasão direta, atrapalhando a luta direto, isso acaba enchendo o saco. Muito chato mesmo, aí tomara que ele se encontre e resolva isso no ringue, né? Pois é, eu espero que seja dentro da Six Sides of Steel, né? Pra não ter a brincadeira de ninguém entrar, não ter, deixar os dois ali se resolvendo. Ninguém entrar, ninguém fugir, ninguém fazer nada. E de preferência com armas ali dentro ainda, né? E com preferência, como fez o Undertaker, né? Chuck Norris ali na vanguarda. Pois é, amigo, bota o Chuck Norris ali, bota a arma lá dentro, afinal, são dois caras que são considerados lendas do hardcore. Então, se são considerados lendas, vamos dar os instrumentos, né? Afinal, se eu tô na frente do Beethoven, eu quero que ele venha reger uma das suas sinfonias, né? Não que ele toque pra mim rock and roll. Então, meu amigo, deixa o cara com as armas lá e eu quero ver quem vai apanhar mais. Agora eu quero saber se o Richards ainda vai ter coragem mesmo de apanhar tanto depois de tudo que ele passou com as suas lesões no pescoço. Mas, se ele tá aí no wrestling, né, meu amigo, desceu... Se não quer brincar, meu amigo, não desce pro play, né? Já diz o... Não sabe, não brinca, né? Já diz o cancionário popular aí. Provocar o cara, então ele já tem que ir amaciando a carne dele lá. Mas pra ele deve estar bom ficar pegando a Lawrence ali, deve estar tranquilo. Outras feuds que nós temos aí por exemplo, pelo título de duplas... Tá com Money and Beer Inc., né, que vai defender contra a Main Event Mafia. Ele teve uma luta no último Impact entre a Main Event Mafia, na dupla do Booker T e do Scott Steiner. Scott Steiner, isso, me fugiu o nome do Scott Steiner, e que venceu, né, o Team 3D, conquistando o direito de lutar pelo título, né, venceu após interferência de quem? Diga aí. quem é outro grupinho aí que só sabe interferir em combate. British Invasion. British Invasion, entendeu? Ah, do gladiador que virou britânico. É, né, a coisa sem explicação. Porque eu sempre pensei que gladiadores eram romanos, né? Mas o cara veio como... O que me impressionou é que não mudaram o nome dele, não, né? Deixaram como Brutus Magnus ainda, e o cara é inglês, então, né? Ai, pois é, cara, tu vê, né? É... Que tá lá com a maleta do Fist of Fire, né? Copiando clara e bizonhamente a Money in the Bank. Então, o que vocês acham do que tá acontecendo aí com a divisão de duplas e o que vai dar isso tudo, né? Então, rapaz, uma boa dupla, né, que se formou Booker T e Scott Steiner. Só falta lutar, né, porque faz tempo que eles não vêm aí proporcionando... boas apresentações. Booker T, principalmente, aí tá. Faz tempo que a gente não vê uma grande luta dele. E o Scott Steiner, né? Se mandar um Frank Steiner, já tá de bom tamanho, né? Pode ser um combate bacana, até que a Beer Money Inc. é uma grande dupla, né? E ao contrário da WWE, a TNA tá muito bem, né? Dessa sessão aí de tag teams, que tem material pra usar, né, na disputa pelo título. Tem o Team 3D ainda que tá por ali, tem muitas outras aí, como o do gladiador, gladiador britânico ali, né, British Invasion. E tem pano pra manga, né, eu tô gostando de ver essa disputa pelo título de duplas, mas se a gente vencer o cinturão vai ficar... meio NWO mesmo, né? Tomar todos os títulos de vez. Pois é, né? Eu nem sabia que tinha acontecido essa luta, porque eu não vi a última TNA. Mas é bom, porque você troca, né? Não fica naquela feud eterna do Team 3D com a Beer Money, que acaba estragando alguns combates. É, mas eu tô meio triste, porque eu queria que o Team 3D lutasse, mas tudo bem. Eu quero ver como é que tá a interação de dupla aí do Booker com o Scott, porque eu não tive a chance de ver, porque a outra dupla eu acho muito boa. É, a Bia Mota também eu gosto pra caramba dela, cara. E achei legal eles terem ganhado no último pay-per-view aí, Booker T e Scott Steiner. Dá uma dupla boa aí, vamos ver se falta é lutar, né? É, o papel é bom, né? O papel tá ótimo, cara. Falta é lutar. É, não adianta ter dois bons wrestlers, se não tem interação de equipe. E agora não mostraram nada, não apareceu nada, aí fica meio complicado até de falar, né? É, eu acho que eu não tô torcendo pro meio Event Mafia, não, porque pra divisão eu não acho que é bom, que as duplas da TNA, da TNA são tão boas, que elas têm uma velocidade, uma agilidade, uma explosão. Isso que a Flávia falou do entrosamento, que é impressionante. Você vê o estilo de combate, parece aquelas tags japonesas, né? Que o cara bate, o outro já bateu de novo e já deu um outro ataque, vem numa velocidade, tudo acontecendo, que te anima, né? Não deixa o combate morrer. E tá voltando, como é que é? Me fugiu o nome daquela dupla do Hernandes lá? Ah, LAX. Latin American Exchange. Tá voltando, né? Uma outra grande dupla aí. E tem uma que eu sou fã, que é a Lethal Consequences, né? Vamos ver o que vai dar, que eu boto fé nesses garotos aí. São meus prediletos aí. E se duvidar, pode pintar, né? Numa briga pelo título de duplas, quem sabe? Pois é, eu acho que seria bacana uma feud entre Lethal Consequences e British Invasion pelo poder da maleta, entendeu? E aí, quem sabe, no final do ano a gente teria um combate do Lethal Consequences pelo título através da maleta. Porque é a única maneira hoje em dia que eu vejo de Lethal Consequences ter uma chance pelo título de duplas, né? Porque apesar de eles terem uma ótima dupla, que eu gosto bastante, que eu acho que tinha que realmente de perfeito pra conseguir a carreira desses lutadores, comparado com os outros, eles ainda são os underdogs, porque eles são muito menores, né? Do que os outros. E se você pegar, por exemplo, a Beer Money, né, a gente lembra muito da America's Most Wanted, né? Que foi uma das tag teams mais dominantes da história da TNA, né? E contava com a participação de um dos integrantes da Beer Money, né? Então, você vê que é um pessoal que tem um background aí forte de dupla, né? De tempos de luta de duplas, né? Então, eu não vejo muito como que vai chegar o caso da Lethal Consequence lutando pelo título. E aí até uma comparação que fica inevitável, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar America's Most Wanted, né? Que tinha o James Storm com o Chris Harris, né? Uhum. E a Gail Kim de manager. E agora muita a gente dupla. Tem o... É, uma baita dupla, né? Foi até muitas vezes dupla do ano, né? Foram aí até votados muitas vezes. É, e no caso o Beer Money, né? Saiu o Chris Harris e entrou o Robert Roode, né? O James Storm já que participou das duas. Então realmente eu acho que tá num bom momento. Estão aí com fields interessantes. Mas eu realmente não sei no que vai dar. Entendeu? Mas eu vou torcer pelo um reinado aí novamente da Beer Money. Que venha a ser sucedido por uma dupla nova, né? Pro título não ficar também só revezando entre Beer Money e Team 3D. Que por melhor que eles sejam, se os campeões forem sempre os mesmos, a coisa começa a perder um pouco da graça. Agora, outros pontos que devem ser discutidos aqui pra gente poder encerrar. Vamos agora falar de gente grande. Atuações de Sting, Mick Foley e Jeff Jarrett. O que você acha que vocês acham aí que vai dar nesses três nos próximos shows? Existe uma possibilidade dos três se juntarem formando a força que vai contra a Main Event Mafia ou não? Mick Foley vai lutar aí contra Kurt Angle pelo título no próximo pay-per-view, no Victory Road. Quais as chances do Hardcore Legend e qual vai ser principalmente a postura do Jeff Jarrett em relação a isso tudo, que ele parece aquele diretor de colégio do filme do Morgan Freeman, sabe? Tá mó zona, o cara não tem a menor ideia do que fazer da vida. Então, o que vocês acham aí desses três grandes nomes, que são coisas que vão certamente definir o que vai acontecer no main event da TNA nos próximos eventos. Antes, Jack, Teddy, só me situa aí que o Lando tá meio perdido. Teve um combate no pay-per-view, qual que foi o antepenúltimo? Sacrifice, né? Que o Sting venceu lá e se tornou o mandante da main event Mafia, né? Não é? Ou estou errado? Que fim que deu esse daí, é? Eu que tô meio por fora. Isso, exatamente. O que aconteceu foi o seguinte... Houve um combate no Sacrifice onde cada membro para entrar tinha que escolher alguma coisa para ser sacrificado, né? E quem fosse pinado perderia aquilo que colocou à disposição do sacrifício. E o Kurt Angle colocou justamente a sua liderança da Main Event Mafia e o Sting fez o pin sobre o Kurt Angle, se tornando o patrão. E aí ele começou a mudar a cara da Main Event Mafia para resgatar os valores. Só que o que acontece? O Kurt Angle agora se tornou campeão, né, mundial novamente. E o Samoa Joe entrou na Main Event Mafia. E aí a Main Event Mafia se rebelou contra o Sting, todos bateram no Sting. E ele foi expulso da Main Event Mafia devido a essa rebelião da Stable contra o seu líder, e aí o Kurt Angle voltou a ser o líder da Stable. Ah, pois é, interessante então. Acho que pode dar isso daí, né? Uma união dos três aí, os três antigos, dizer assim, que seria uma boa pra bater de frente com a Main Event Mafia, né? E como ia bater de frente, né? Eu sou fã aí dos três. Acho que o Mick Foley veio pra TNA, todo mundo achava que ia ser só uma aparição, né? Só marcar presença, mas tá mandando ver, né? Tá estilo Foley mesmo. O Sting é aquilo, né, cara? Acho que sempre, ultimamente até ele vem fazendo o seu papel, sempre quando todo mundo achava que ia se aposentar, pegou o título e defendeu aí muito bem. Jeff Jarrett é aquilo, né? passam os tempos e ele sempre vai tentando, né, manter uma, aquele mesmo nível, né? Até me lembro no aquele pay-per-view que ele voltou a lutar, todo mundo achou que não ia dar nada, né, contra o Kurt Angle, e ele também deu show, lutou muito bem. Então acho que os três aí tá puxando pro lado da união, mesmo o Mick Foley e o Jeff Jarrett meio tá numa uma briguinha particular aí e tudo mais. Mas se acontecer, vai ser muito bom pra TNA, que vai ficar aí dois grupos bem definidos e grandes grupos definidos, né? Seria um bom confronto, muito bacana de assistir. Ah, o Foley, do jeito que ele vem se enrolando, eu acho que ele ainda tem muito tempo aí pela frente pra ficar se enrolando mesmo e se metendo em fria com essas loucuras dele. Mas é bem capaz, do jeito que a gimmick dele tá atacada, dele começar a correr atrás do Jeff Jarrett, né, pra tentar se proteger mesmo. Já o Jeff com o Sting não é tão difícil deles se juntarem, né, porque não tem nada grave acontecendo entre eles. É, cara, eu acho bacana se eles se juntassem e seria legal eles se juntassem e o Mick Foley também passasse a pena todo mundo e ficasse com o título pra ele. Acho que podia rolar uma parada dessa, entendeu? Eu acho que o Foley não pega esse título de volta, pelo menos não tão cedo. É, não tão cedo. Ele se juntaria, faria aí uma estrela, uma coisa parecida aí, ficaria do lado ali dos caras, mas depois ia dar um jeito de sacanear e sair fora e ir por cima. Porque o Foley já tá meio passado, né? A idade já tá pegando, e manter um título mundial não é das tarefas mais fáceis, né? Deve ser desgastante pra caramba. Até que quando ele tava com o título, levou um slam no concreto, que é coisa de louco mesmo, né? Coisa de gente que não funciona bem na cabeça. Então não sei se seria bom ele reatar o título tão rápido assim, né? Eu acho que o próximo campeão mundial aí pode rolar uma feud pra cair o título nas mãos do Jeff Jarrett, né? Acho que pode dar uma visão por aí. E também lembrando que não falta tanto tempo assim para pro Bound for Glory, né? Que a gente sabe que é o pay-per-view que tem aquela streak do Sting, que é quase inatingível, né? Então, se rolar uma feud aí Sting contra o campeão, pode ter certeza que leva o título no, na Wrestlemania, podemos dizer assim, da TNA. É, o Foley falou desse angle slam que ele tomou no concreto, que o médico dele até estava brigando com ele, mas nesse último pay-per-view ele se jogou do topo da grade. É, meu amigo, o bom velhinho é maluco da cabeça. Sem intenção. Não, até me veio à cabeça agora o Terry Funk da vida, né? 50 anos de idade, mandava aquele moonsault mais migué do mundo, né? Que fazia um movimento de moonsault, mas sempre caía torto. E você vê, né? Esses velhinhos, assim, no bom sentido, que não pegam bem da cabeça, sempre surpreende a gente. Não interessa a idade que esteja. Pois é. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer aí. Lembrando que Sting deve estar se aposentando em breve. Eu não sou muito fã do Jeff Jarrett, não, porque eu acho que ele, assim, ele não era esse status de lenda antes dele criar a TNA, né? Ele era um lutador mediano. Gimmick de Zezé de Camargo, né? Tinha. Isso, entendeu? A gente sabe esse passado dele que não engana ninguém. Ele nunca foi um grande de uma companhia. Aí ele cria a companhia dele e ele vira o super mega monstro, entendeu? O grande campeão. Eu até entendo que na época que ele criou a companhia e ele foi tantas vezes campeão, ele era a pessoa que tinha mais nome, né? Depois que foi chegando aí Kurt Angle, foi chegando Sting, e ele até foi saindo do palco aí nessa época, mas eu acho que ele se fez muito também. Mas é aquela história, né? Quando você é o dono da bola, você joga no time que tá ganhando, né? Pois é, então, agora. Então a gente tem que ver o que vai acontecer aí, mas acho que tá aberto. Tem que ficar atento por essa aposentadoria do Sting aí, que pode ser dentro do Bound for Glory. Então mas ele vai se aposentar, obviamente, por cima, até porque é o que a sua carreira pede. Mas Também não acho que Mick Foley venha a ser campeão tão cedo, não. Entendeu? Tem que realmente observar o que vai acontecer. Enfim, vamos encerrando aqui o podcast, já aproveitando a presença de Xandão. Podemos pegar uma licença poética e fazer um quadro Pé na Cova da TNA aqui ao vivo no podcast? Pé na Cova? Então vamos lá. Quem é que vocês mandariam aí pro Pé na Cova da TNA? Quem é que vocês escolheriam aí? Cara, boa pergunta, cara, porque eu tô tão empolgado com a TNA nos últimos meses, eu não tô vendo assim alguém pra jogar na cova, essa coisa. Olha, eu não jogaria alguém na cova, mas eu jogaria essas interferências na cova, porque não, eu não tô aguentando isso. Boa, foi sim, porque já tá demais. Olha, eu sei quem eu jogaria na cova. Nesse exato momento. E vocês vão concordar comigo assim que vocês assistirem o Victory Road. A quem? O aposentado ambulante Big Sexy Kevin Nash. Pelo amor de Deus. Mas esse já tá na cova, meu filho. Esse não daí. Dá mais, cara. Não dá mais. O cara pegou até pereba no cotovelo, meu amigo. O cara tá muito ruim. Tá lutando terrivelmente mal. Entendeu? Aquelas coxadas que ele dá no corner, entendeu? Não assusta mais ninguém. Não, já deu pra ele, né? Já fez o seu grande papel no wrestling, já viveu bons momentos como o Diesel e na WCW, mas chega, né, filho? Larga o osso, né? Já comeu a coxinha da galinha, agora joga o osso no lixo. Não fica roendo o osso, não, que é feio. Não aguento mais ver Kevin Nash lutando. E digo que provavelmente vai ser a pior luta do pay-per-view, ver Kevin Nash contra o fenomenal AJ Styles, que realmente o bicho pega com ele, mas contra o Kevin Nash é tirar leite de pedra. Cara, no penúltimo show, lembrando disso, quando tava a máfia toda correndo pro ringue lá pra ficar do lado do Joe, tipo, o Kevin demorou uns 30 segundos depois que todo mundo chegou mancando. Foi muito feio isso. É, acho que o nosso amigo mascarado de Diesel tá melhor que o Kevin Nash atual, né? Mas eu mandaria pra cova, que a gente falou, essas repetições aí, né? E às vezes gimmick mats exageradas pelo lado da TNA. Tipo, teve aquele ato das taxinhas pelas mulheres lá, e no outro show já reproduziram, e sempre tem essa reprodução aí de spots que tira o brilhantismo do momento, né? Isso daí tem que ir pra cova, com certeza. Beleza, então depois desse momento coveiro aqui, né? Onde mandamos pro cemitério também os podres da TNA, pra ninguém falar que a gente é protegendo. Eu realmente não aguento mais Kevin Nash na minha vida, não. Deixo aí pra vocês. Então a gente já vai terminando também o nosso podcast, né? Já, porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3, 4, 5, 20 horas conversando sobre wrestling e não vai parar o assunto. Então, galera, vamos passar aqui para as despedidas, né? Vou começar com a nossa querida artista, que tem surpreendido cada vez mais com os seus desenhos, assim, brilhantes, né? E particularmente esse último desenho dela do Edge Jericho era coisa de ficar num quadro na parede, né? Então vamos passar a bola pra ela. Genial. Pra se despedir aqui. Valeu aí pra quem gosta dos desenhos, eu faço com muito carinho pra vocês mesmo. E é a primeira vez que eu tô no podcast que o Jack tá junto, né? Finalmente a gente conseguiu se encontrar aqui. E fica aí um tchau pra galera toda. Agora o Fábio ficou rindo aí, porque aquele velho ciúme, né? Aquela velha história do Mega Powers, né? O combate, o Red Savage fica olhando assim, meio desconfiado. Por que que a Miss Elizabeth está comemorando tão empolgada com o Hulk Hogan? Fica tranquilo, Fábio. Não, são rapaz. Coisas que as pessoas colocam na sua cabeça, rapaz. Não liga, não. Não, eu fiquei até tirando sapo, porque eu acho que era esse o que que faltava para acabar com a zica do podcast. Essa aparição dos dois aí deve sanar, por fim, a nossa Zikizir aqui daí constantemente. E já me despedindo aí, até avisar pra todo mundo que hoje a gente fez um podcast aí com o time do blog aí em peso, né? Os quatro membros aí do blog, mas tem muita gente pedindo para participar. Nos próximos a gente pode estar aí chamando e organizando participações dos leitores. E é isso daí, né? TNA tá muito bem. É uma boa escolha para acompanhar uma luta livre de qualidade, com todas as suas sessões aí bem desenvolvidas. Não é só o main event que tá bem, não. É o midcard, é X-Division. É tudo, né? Acho que TNA tá se mostrando aí nos últimos anos que veio pra ficar. E é isso aí, né? Já que você falou que estão botando coisa na minha cabeça, né? Eu até quero reproduzir um momento aí pra fechar do meu ídolo, né? Macho Man Randy Savage, e do meu atual aí wrestler preferido, que é o Jay Lethal, né? Que tá representando muito bem o Macho Man. Eu acho que isso é um dos grandes pontos da TNA, né? E até mandar aí uma pergunta épica pra Flávia aí, que os dois reproduziram, né? You married me? Yeah. Oh, yeah! Isso aí, casamento aqui, né? O Xandão, que é um coveiro, né? Não é padre, mas poderá efetuar aí. Coveiro que joga a benção. Joga a benção na galera. Diga aí, Xandão, dá o seu alô pra galera, o seu tchau, seu último recado, seja lá o que você vai fazer. Seja lá o que for. Valeu aí pelo convite aí, primeira participação, gostei pra caramba. E é isso aí, cara. Começar a ver mesmo a TNA, igual eu disse antes, tô muito empolgado com ela, já vim acompanhando um pouco, mas depois dos últimos acontecimentos aí, o WrestleMania e tal, aí comecei a acompanhar mais a TNA e tá mostrando muita aí, qualidade, né, nos combates, igual falaram aí das tags também, show de bola, entendeu? E é bom pra galera que não acompanha muito começar a prestar atenção na TNA aí, que ela tá crescendo muito e tá chegando junto aí. Valeu. Faltou o Rest in Peace aí, né? Rest in Peace para todos aí. Bom, então galera, eu também já vou me despedindo por aqui. É um prazer sempre estar com vocês falando sobre wrestling, né? Pra quem tava cobrando que a gente falasse sobre outros assuntos fora da WWE, está aí. Outros virão, pode ter certeza disso. Também mandar já um alô especial pro Fábio Corbari, que irá editar essa edição, que já passou de uma hora faz tempo. E dizer pra você que tá ouvindo o nosso podcast até o final, entendeu? Se você está ouvindo essa parte porque você ouviu até o final, vou dizer que se você enviar para o e-mail jackwrestler@gmail.com dizendo que você ouviu até o final, o primeiro ouvinte ganhará um prêmio surpresa do blog. Deu em homenagem para quem conseguiu escutar até o final. Posso mandar? Entendeu? O prêmio surpresa, que é uma noite, entendeu? Romântica, no motel 5 estrelas, você, Mark Henry e o filho de Mark Henry, a mãozinha ambulante, mãozinha da família Adams. Uma noite de diversão, entendeu? Absoluta, com direito à narração ali completa de Fábio Corbari de todos os momentos. Será uma noite épica, pode esperar. Você pode mandar aí pra gente esse aviso de que você leu e você irá receber um prêmio surpresa do blog Get Ready to Rumble, em homenagem a você ouvir essa edição até o final. Então mande um e-mail pra gente, a gente vai ficar aguardando. Um abraço pra todos os ouvintes, todos os participantes, todo mundo da família Get Ready to Rumble. Então um abraço e até a próxima. Oh yeah! Yeah, man!